Portal do Arrocha. Tamo junto! Com você tudo é precoce, até a última dose. Eu quero viver morreu a esquentar o fogo da paixão. Cidade tá parada no mês e marca a hora da gente chegar. Vontade de beijar sua boca logo. E você nem facilita, né? Vem com esse vestidinho azul. Eu não gosto, Nilson! Ó, Léo aqui, ó. Vai ser muito gostoso. Amor, vamos amar aqui dentro do carro. Deixa a vida embaçar. Fugir do nosso quarto. Vai ser muito gostoso. Amor, vamos amar aqui dentro do carro. Vai ser muito gostoso. Ponte Luciano Melo, Negalu, Rafaela, Diego, Arrocha, Caragás, aí Rafa, grande Diego, adulto ali, ó. E você nem facilita, né? Vem com TV Azares. Eu não consigo mais me controlar. A gente vai ser muito gostoso. Vai, amor. Deixa a vida embaçar. Vai ser muito gostoso. Amor, vamos amar aqui dentro do carro. Deixa a vida passar, fugir do nosso quarto. Vai ser muito gostoso. Amor, vamos amar aqui dentro do carro. Deixa me... Segura, segura, tio. Segura aí, Léo. Segura aí, Léo. Segura aí. Oi. Valeu, nega. Lu. Obrigado, velho. Cadê ele? Cadê a dona? Tomou conta hoje do negócio.